Dois táxis até o ponto de espera, via faixa principal, Índia, no ponto de espera, me chame pronto novamente. Bianca, Alfa, Vito, Quebec, é o Sol. Alfa, Vito, Quebec, na escuta. Após uma passagem na Embraer da tripa sua cauda, corrente do solo e pode iniciar o reboque do seu. Ok, certo. Autorizado a linha L, decolada 10, vento 180 graus, 0 contra nós. Então, 3601, na informação hotel confere. Autorizado Salvador para São Paulo, Congonhas, nível 3601, conforme solicitado. Decolado 10, curva direita, saída da Eule da Brin, onde vai ser interceptado preso 16, até Belo Horizonte, direto 13, conforme a rota do plano de voo. 5413, transponder, controle, opere 120, decimal 8. Zero no cotejamento correto, chame pronto no 02. O Alfa Vito Quebec é o solo? Bianca Alfa Vito Quebec? Bianca Alfa Vito Quebec? Bianca Alfa Vito Quebec na escuta. Bianca, Alfa, Vito, Quebec, me escuta. 3601, aguarde o restante, por gentileza. Isso, Quebec, na escuta. Alfa, Vitor, Quebec, na escuta. Inicialmente foi tentado contato com o senhor inúmeras vezes, mas tanto questão do rádio. O 02, pelo que eu vejo no sistema, ocupa, é, encontra-se ocupado. 03. 3. Ah, sim, hein? 03, então reporte quando terminar a divisão. Na escuta, permanente. Decolado agora os 42, controle transfere no 208, um ótimo voo. 08, bom dia, obrigado. Dia 5557, decolado na sexta escuta. Quando a aeronave está iniciando o reboque, já terminou, vai terminar agora, vai parquear no 03. Após o término do parqueamento do mesmo, você vai estar autorizado. Obrigada pela informação. Está 3601, estamos sendo tratados. 557, chamo centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 351, obrigado, muito bom dia, 557. Lojeta 3601 para o SAR, 171 a bordo, 4 horas e 10, altera no galeão. Primeiro táxi até o ponto de espera, via Índia, foi 3, considera me chamando próximo novamente. Via Índia vai chamar próximo, pode espera, está 3601. É 3601, a linha cola da 10, vento 220 graus, 059. 3601, decolou agora 53, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, o SAS 3601, decolou na sua escuta. Bom dia, contato radar vigilância, direto posição Leda, 3601. Direto Leda, 3601. TAM 3601, TAM 3601, autorizado direto ao bridge. Tan Mike Bravo Golf no Pátio 3? Tan Mike Bravo Golf, prossiga. Olha, se está autorização de reboque para o Singer número 08, já contactado com a Infraero? O senhor quer é do Pátio 3 pro Pátio 1 no 05? O Tango Mike Hotel? 08. Sim, Tango Mike Hotel. Tango Mike Hotel. É, essa é a matrícula do senhor? Mike Bravo Golf. Nossa, Mike Bravo Golf. Sim, reporte quando tem. Pátio 3 para a posição 08 do Pátio 1. Mike Bravo Hotel? Negativo. Reposto quando termino. Tango Mike Bravo Golf. Pátio 08 do Pátio. Pronto? Positivo. Reposto quando termina. Ok. Como tá chegando aí? A intensidade tá normal aí? Tá sim, tá normal. Não sei porque eu sou... De repente deve ter sido alguma... Sei lá. Não sei, porque realmente tá normal. Eu tô ouvindo muito bem. Ok, obrigado. Tan 3601, passa nível 190, chama Centro Recife, em 125, décima 1, bom dia. 251, bom dia. Para cópia para Guarulhos, nível 360, centro da informação hotel. Desautorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da El, lenda após bridge. Vou direto interceptar o peso 16, até Belo Horizonte, direto 30, conforme a roda do plano de voo. 5421 no transponto, controle 1208. Número 251, no cotejamento correto, está me pronto no 03. Paulo Mike, Bravo Golf, parqueados na posição número 8, bom dia, obrigado. Mike, Bravo Golf, bom dia, até retorno. Alcete Zulu, prossiga. Chame para ingresso no grande pátio. reporte quando termina o Alfa em Yankee Zulu. Na 6251, aguarde. Na 6251, após o parqueamento da aeronave que está rebocando agora para o 02, o senhor está autorizado o pushback e acionamento. Obrigado, bom dia. contact do Oceaneiro 6251, tem 121 a bordo, 5 horas, Galeão. 721, 5 horas, Galeão, Unificado, está até o ponto de espera. Via Índia no ponto de espera, chamo pronto novamente. De Via Índia, chamaremos na sua frequência, quando pronto. Autorizado a linha de decolada 10, vento 220 graus, 04 nós, ajuste no 0 no polo. Treinamento de segundo, decolado agora aos 34, controle transfere 1208. 1208. Controle, bom dia, Oceaneiro 6251. Bom dia, Oceaneiro 6251, contato radar na decolagem, autorizado direita, direto posição Leda. Obrigado, direto Leda, subindo 360, 6251. Salvador,